achas, pois nem assim me rebaixas. Pois eu sou diferente ou porque não me dou com a tua gente. Olhas-me de lado, não me metes medo. Já não cola, já não consegues chegar aonde eu vou, tu nunca vais estar. Porque eu sou magia, quem diria, nem todos os dias são os dias. Vivo para amar, vivo para dar o meu melhor, pois tu mereces. Não se esquece, porque o seguinte está por cá. E bons próprios, já o nosso Joel, Abel D, o brother Tuja, Paradigma, Destroy. Sabem bem, é uma capa. Coyote, é o Charo Nelson Rodrigues. O fucking flow, Periquito Flow. Magma Moles, como é que é? Lunar, é já muito. Na Cué, já no Caldeira. Como é que é? Vai! Já mais uns quantos. Pronto, Chichurau. Tá deduzido aqui para os meus brothers. É mesmo assim, diretamente de Horta Nova. Oh, sabem bem.